posição, condição de se enquadrar como segundo. Avazé aqui, mais posição, se enquadra como segundo para pouso na 17, o vento 100 graus, 14 nós. Como segundo para pouso, Mike. Vetoração para o sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador, 2230. Vai reduzir para 809, 22. Sim, a gente passaria 2230. Eita via Delta e mantenha a posição na Taxi Delta, aguardando para ingressos o Condor 25. Alfa Tango Tango, na escuta? 1535. 1535, sim, obrigado. Alô? Papapá, Alfa Tango Tango, dê uma olhada no seu transponder, eu não recebo o seu modo nem Alfa, nem Charlie. Desça para 3 mil pés, a gente não zero no 5. A gente não zero no 5, bom voo. Bate de Alfa, bom dia, eu faço 2. Condor 25 agilizando, ingressa na pista e atento à viatura Follow Me na entrada do pátio de autoridade. Ok, está agilizando o Condor. Vou 050. Tô no 941, no táxi via Alfa Juliette, meia dúzia porção. Nível estacionário, bom dia, Condor 25. Resumindo, voa no Prodizona 2230. 5/5, é um solo. M7-4-1 alinhado e pronto na 10. M7-4-1 autorizado a linha de decolar na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Entra. Localizador com a pista via, estou apto a cabo 8487. Apto 8487, completo sinal de procedimento TDS, emitor na frequência 118.95. 118.95, bom dia. Bom dia. Desça para 2.000 pés, ajuste no 095. Autorizado o final do procedimento de excelência, após estabilizado. 2.000 mais habilidade para 3.2. Passaria 2.2.3.0, desça para 3.000 pés, permanece ao ajuste. 3.000 pés, permanece ao ajuste, 2.2.3.0. Autor Salvador, bom processo, cor no 600, informação 90. Cor no 600, boa tarde, chega da Mari, desça para nível de voo 060. Depois já avistaram. Ok, o trem está baixado, checado, livre pouso na 10, África 8487. 6741, decolado, 847, chame controle 1208. 208. O Chanel 6254 está condicionado após o pouso da aeronave da Boeing da APSA. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Após o Boeing Nacional, alinhar e manter na 10625. Autorizado, Daniel, Web 6741. Ok, o Daniel 4340, Alfa Tango Tango, para serviço de informação de voo e alerta, chame correção. Seu centro restrito na frequência 128.8, alterna 135.3. 228.3, Alfa Tango Tango. Quem vai chamando? O voo 754, contato com 90, 490 para Campina Grande. 900 graus, 93 mais, o conto 8487. É. 5 minutos no máximo, eu chamo pra cota, ok? Prepara a saída PUCA, transição Zipar aguardando. PUCA, transição? Zipar. Zipar, obrigado. Então, 3283, estabilizado? Estabilizado, PLS, 3283. Teste final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95, então 3283. 295, 3283. Passarei do 2230, desça para 2000 pés, ajuste na 095. Autorizado final do procedimento LS, é para estabilizar. 2000 com 1015, vai para estar estabilizado, 2230. Salvador, Tan 3283. Tan 3283, boa tarde, você aproximação, ajuste no 0, no 5, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Baixado, travado, Tan 3283. Dado para aproximação. Reduzindo para aproximação, 3283. A Elisana Golf chama 1219, Lasca 8487. Azul 4089, informação November, confere. É o número 2 para a Copa, prepara a saída da Eulia da Eudes, aguardando. Solo Salvador, bom dia, APSA Cargo 8487, voa pista, está na Alfa. APSA 8487, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, toque 3, atento ao sinalizador, APSA 8487. Gol no 754, pronto, cópia? Pronto, cópia, bom, 754. Autorizado Campina Grande, nível 390, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar, onde intercepta a pesura 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5571 no transponder. Thank you. Show, 9754, correto. Portal 5, chama pronto para estiver funcionamento. Vai, portal 5. 208. Salvador, Sanai 6254. Sanai 6254, contato a dar saída da El Leda 3, sub mantenha 360. Da El Leda 3 e 360, quando possível, da El, por favor. Autorizado da El, Sanai 6254. Da El 6254. Web 6741, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325? Afirmativo. Obrigado. Azul 4089, correto. Portão 9, chama pronto para o espectro de funcionamento. Novembro Alfa, prossiga. Bom dia, táxi Alfa, Juliette 03 ao portão. Alfa, Juliette 03 ao portão, 323. Jimmy Pouso na pistão na 02230. Para nível de voo 050. 050, meta. Bravo, que o Índio Ciente mantém-se em condições visuais no meu pé. Reporte Interlagos. Rumo 600, reduz a velocidade para 2309. 2309, 600. Mike Quebec, bom dia, prossiga. Mike Quebec, poderia confirmar o horário do plano? Só um instante, eu vou checar, ainda não possui o plano do sistema. Só um instantinho, Vitor Mike Quebec. Bravo, Kilo Whisky, reporte rotatório visual com campo. Rumo 600, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Preparação para sequestramento, mantenha presente proa. Mantenha proa 40, restaurado para procedimento, descendo para 3 mil com 1.015. Boa tarde. Passagem 2230, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, remota 14, pátio principal. Alfa, 14, 2230. Vitor Mike, Quebec, Transcope. 1600, vetoração para o seu encostamento, mantenha a proa 037, 035, limitado pela QD Mike, 120 do NDV de Sintra. Tem a proa 35, limitado pela 120, QD Mike de Sintra. Então, Mike Quebec, correto. Transfere agora a torre para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 0, no 5, bom voo. Chanel 6254, estou no centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, 6254. 1600, para final do procedimento LS, curva direita, proa 070, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 095. 2000, 070, reposto estabilizado. Quando ele com a equipe de solo, após o parqueamento do ATR da Passaredo, prosseguindo para a remota 14, após o mesmo alívio e pushback, somente reporta táxi. Como 924, chega da Mari, desça para nível de voo 060. Visual, gol 1697. Gol 1697, completo final do procedimento NS, emitou na frequência 118, decimal 95. 895. Salvador, gol 1697, boa tarde. Gol 1697, boa tarde. O ajuste 1015, continua a aproximação, reporte baixado, travado. Estamos baixado e checado, passando agora ao externo. Voo no 697, perto agora estado, livre pouso, gestão no 0, vento no 00 graus, 139. Livre pouso, gol 1697. Na frequência 118, décima 9. Tango Bravo, que Luiz, que o vento 100 graus, 14, nós, o ajuste 10, 15, reporta 3 milhas da 17. Eu consigo Uno, volta. Zona 93, quem tiver informação, November, 2530 para o Galeão, estamos no 21, vamos correr. Antônio Zulu 93, informação em curso a Oscar, Galeão 360, só um instante cópia, prepara a saída da Eule da Bridge, aguardando. Que Luiz visual com o Boeing da Gol na final da 1-0. Tem condição de ir como número 2 para o pouso na 1-7? Tem. frente, reporte nacional do 17, o vento 100 graus, 14 nós. Afirmo, pode prosseguir. Puxa, a aeronave já parqueada na remota, ok? Autorizado Galeão, nível 360, decola da 190 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso no 190 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5573 no transponder. Então, estamos autorizados. 360 Galeão, decola da 190, para curva direita, da El, Leda, Bridge. Controle de saída vai ser 1201-5573, nosso transponder 3193. Campo 3193 apenas confirmando frequência do controle 120 decimal 8. 1208, copiado 3193. Correto, portão 1, nos chama pronto, esmexionamento, campo 3193. Anota nessa, 3193. Bravo que Luiz, que tráfego avistado, livre pouso na 17, o vento 100 graus no 3 mais. Voo no 697 no solo 04, semisolo 121 decimal 9. 19, pera. Voo no 600, sente as informações de tráfego? Negativo. Transforma um charge no 50, pessoal no 17, não irá crescer na sua aproximação. Informar o horário do seu plano? Gente, devemos ter seu plano em mais 5 a 10 minutos, aguarde para a cópia. Livre pouso, pista 10, gol no 600. Bravo que Luiz, no solo 05, autorizado o back 3, reporte pista livre. Alô, 5, 2, 3, 0, saída prevista, boa, rapaz, DCT conquista. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95, Índia November Alpha. 118.95, torre, Índia November Alpha. Sou Salvador, o Papão Meu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, boa tarde, o ajuste 1015, o vento 1110 graus no 2 nós, reposta 3 milhas então no 7. Reportará 3 milhas então no 7, o Índia November Alpha. Bravo, que o Índia acessará a frequência livre, boa tarde. Voo no 600 no solo 06, livre direito, chame solo em 1-1, decimal 9. Na próxima, 219, boa tarde, 600. Para 2509. 250924. 600 para computador. Para 2309. 2309924. Com 697, após o azul, segue via Juliette, portão número 8. Após o azul, Juliette 8, boa no 697. aqui é BR, repassar o táxi. Rono 328, deixa para 2000 pés, ajuste 905, autorizado no final do procedimento LS, após estabilizar. Rono 328, pode baixar a via? Rono 328, deixa para 2000 pés, ajuste 905, autorizado no final do procedimento LS, após estabilizar. Ok, 2000, chamar a estabilizar, Rono 328. Rono 924, deixa para 3000 pés, ajuste 905. 6141, boa tarde, chegada ponte, desço para nível de voo 080. É autorizado, 080 na chegada ponte, Chané 6141. Cono 924, tráfego que o precede 12 horas, 7 milhas, é o Boeing 738, mantendo 230 de ground speed, passando nível de voo 055 para 2000. 7, Cono 924. No liberal, passar 4 milhas da final da 197. Índia November Alpha, vento 100 graus no 4 nós, livre pouso na 17. Tráfego já fechado. Livre pouso na 17, Índia November Alpha. 895 com 4206. Confirme a autorização Aracaju. Sente essas transições, está muito baixa, verifique a transição. Solo Salvador, 672, está no portão 4, solicita autorização para... 6721, ciente, aguarde número 2 para a cópia. Como recebe o 1806? Solo Salvador, ali está solicitado. 4089, eu estou aqui no contato 14. Sente mais uma vez, se não conseguir, retorna essa frequência, 4089. Tá bom, vai tentar pela segunda vez, obrigado. Ô, Salvador, 6721, tá no portão 4, solicita autorização para Fortaleza. Sente 6721, no número 2 para a cópia. Número 2. Estamos recebendo, porém, intensidade muito baixa. Estamos recebendo com clareza 3. O Salvador, ele está 4089, em linha e decola, pista no 0, vento 100 graus, no 3 norte. Aluno, calda no 0409. Autorizado 230 Aracaju, da Puca Aracaju, Golf 77, decola da 10, controle 120, décima 8, 5572, desconto, 806. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para o push acionamento.